no que a gente é capaz. Decepcionamos com o que a vida nos faz. Nem sempre nós temos o que a gente sonha, mas é preciso lutar. Deus tem algo novo pra você. Nunca deixe que o problema seja maior que a fé. Não.